Rádio Jornal AM 1080, Caruaru, Pernambuco. No ar, mais um programa com qualidade digital. Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo. Mais gosta. Rádio Jornal. Rádio Jornal. A Rádio Jornal é a que informa melhor, é líder em noticiário, a que diverte mais, a quem mais ouve você e a que tem a melhor prestação de serviço. Por isso, a Rádio Jornal é a rádio que você mais gosta de ouvir. Rádio Jornal. Um bem-querer definitivo. Aqui na Rádio Jornal de Caruaru, ao meio-dia, você entra nos bastidores da polícia com Givanildo Silveira e Edeilson Lins. Os mais bem informados da região. Depoimentos, entrevistas e denúncias. Plantão de polícia. O fato como ele é. A notícia como você precisa saber. Plantão de polícia. Aqui na Rádio Jornal de Caruaru. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte. Você não precisa ser engenheiro para discutir mobilidade urbana, nem ser técnico de futebol para escalar o seu time. Basta ouvir a Rádio Jornal. Tem política, economia, prestação de serviço, esportes e entretenimento. Quer ficar bem informado todos os dias? Sintonize na Rádio Jornal. Lá vem ela, sua companheira de notícia, a rádio favorita do seu dia a dia, falando daqui, falando de lá. Sintoniza que a Rádio Jornal te atualiza, a qualquer hora, em qualquer local. Informação é na Rádio Jornal. Rádio Jornal, Pernambuco em primeiro lugar. Sintoniza que a Rádio Jornal te atualiza, a qualquer hora, em qualquer local. Informação é na Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo tempo. Haroldo Costa. Final do assunto é futebol. Segundo tempo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Fique aqui na Rádio Jornal Caruaru com o programa Além da Notícia. Apresentação: Berg Santos. Obrigado, boa tarde. Fique com Deus. Boa tarde. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br. Rádio Jornal AM 1080, Caruaru, Pernambuco. No ar. Mais um programa com qualidade digital. Está começando agora o Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Instituto de Olhos de Caruaru. Dá para enxergar a qualidade, dá para enxergar a evolução. Em Caruaru, 2:01. Berg Santos. Olá, muito boa tarde. 2:01. Segunda-feira. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Givaldo Júnior e Jefferson Carvalho. A coordenação de jornalismo e programação de Isabela Barbosa. Direção executiva do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no interior de Carlos Humberto. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, família Jornal. Está no ar mais uma edição do programa Além da Notícia para a gente falar sobre vários assuntos e debater vários. Rádio Jornal, Pernambuco, em primeiro lugar. ZYI771, 780 kHz. AM e ZYD257, FM, 90,3 MHz. Rádio Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil.